curva perigosa na estrada. Você não vale nada. Se é assim que você quer, então vai ter jogo aberto. Eu não tenho nada pra esconder. Você sempre foi um grande amor da minha vida, mas foi você que mentiu e pela última vez esse porta na sua cabeça. Eu já deixei de te amar quando você me traiu e destruiu. Você deve ter se divertido. Então vá, vá, vá procurar seu lugar. Pois o meu ego foi pensar que um dia os meus carinhos você merecia. Então vá, vá procurar seu lugar. Você não merece as flores que eu te dei. Você não merece os sonhos que eu sonhei. Você é curva perigosa na estrada. Você não vale nada. Nada não. Você é curva perigosa na estrada. Você não vale nada. Na sua cabeça, eu já deixei de te amar quando você me traiu e destruiu nosso amor. Você deixou meu coração.